Você está ouvindo o Mexidão Cast, o podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o número 43. Hoje vamos falar sobre um dia que não é do Diego Mendes. Tem que pensar. Hoje vamos falar de histórias do Dia do Trabalhador. Eu estou aqui com meu amigo Patrick Murta. E aí, galera? Estamos aí de volta. O meu amigo Diego Mendes. Aí, gente. Ela, que está dando novamente o ar da graça, nossa amiga Ana Carla Murta. E aí, galera, dando mais um toque feminino pro podcast. Porque senão vira bagunça, né? Não vira bagunça. Alguém precisa pôr ordem nessa bagaça. Vamos lá, sério. Exatamente. E hoje, meu amigo Patrick, ele, da voz mais sensual deste Brasil, ele que tem o timbre sexy, ele está de volta. Ele voltou? Ele voltou. Nosso amigo Malovani Bruno. Opa, galera, desempregado como sempre. Olha aí, nada melhor pra falar de trabalhador do que alguém desempregado, né? Nossa, essa é a minha marca. É uma ótima maldição. Olha só. O Patrick, ele já vai fazer um post e colocar a foto do post, vai ser o currículo dele. Não dá mole não, Malovani. E eu, né, gente, já esqueci de me apresentar, ninguém reparou, isso mostra como eu sou importante. Thiago Mendes. Não conta não, pô. Você é um apresentador dessa porra, você não conta. Olha só. Mas é porque você não se apresentou, porque você não se identifica com o tema de hoje. Como a gente vai falar sobre trabalho e uma coisa que você não sabe o que é, então você tá mentindo. Olha aí. Tá normal. Tô mentindo, Diego? Não, tá não, velho. Pra você ter ideia, ele não fala nem assim, nossa, cara, tem um trabalho de ficar à toa. Nem isso ele fala. Cara, o Thiago, tanto que o Thiago não trabalha, que ele fica online o dia inteiro no Facebook, postando fotos do Thor peladão, velho. Não! Eu? Eu fiz... Caraca! Thiago, ele descobriu seu segredo. Só uma coisa engraçada sobre o trabalho que aconteceu hoje, né, Patrick? Eu até tava comentando com você hoje, no dia da gravação. Eu tava na padaria lanchando, né? Na hora do trabalho. Eu fui na padaria lanchar, porque no intervalo do trabalho. Como a gente tá falando do trabalho, pra provar que o Mexidão Cast também é um trabalho digno que a gente quer honrá-lo. Eu tava na padaria lanchando e tal, aí entrou uma galerinha de uma escola lá. Uma escola aqui de Belo Horizonte, não vou falar o nome. Quase que eu falei o nome. Não, fala pros caras se identificar. Colégio Máximos. Colégio Máximos aqui. Isso. Colégio Máximos anuncia com a gente. Anuncia com a gente, né? Jabá gratuito. Depende do que você vai falar agora, né, velho? É verdade. Mas aí, cara, a molecada tava lá conversando, contando que foram no evento que teve aqui em Belo Horizonte, que teve o Afonso Solano, o Diogo Braga da MRG e tal. E começaram a falar de podcast, que um escuta o Nerdcast, outro escuta o MRG, outro escuta não sei qual podcast. E de repente, cara, aconteceu uma coisa muito inusitada que me deixou muito feliz. Eu fiquei muito empolgado mesmo. Um dos moleques tiram da sua mochila um S3 Samsung, olha aí, anuncia com a gente também. E aí, já tira pra tudo quanto é lado. Tá tirando pra tudo quanto é lado hoje. E aí, cara, o moleque vai e mostra pros amigos dele, ô, gente, eu tô escutando muito esse podcast aqui, ó, eles são engraçados e tal. E quando eu vou, eu olho de longe, cara, qual era o banner que tava mostrando no site? Era o banner do nosso site, o cara tava indicando o Mexidão Rock pros amigos dele, cara. Olha aí, rapaz. É porque reconhecer aquele banner é fácil, né, velho? Só viu a panelinha e o Mega Man lá dentro. É, cara, eu achei muito foda isso. Mas aí, cara, quando eu vi que eles estavam falando da gente, eu me levantei como um herói solitário e saí sem dizer que era o nosso programa, porque o herói de verdade... Ele não se identifica, né? Não, ele não... você me fez perder a palavra, cara. Tem que vestir a sandália da humildade agora, mano. Não, mas foi muito foda mesmo. Na verdade, não falou nada com os meninos, Ana Carla, porque ele ficou com vergonha mesmo. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. Mas, gente, desde as eras primitivas, já havia uma divisão simples do trabalho, de acordo com a idade e sexo. Vocês acreditam nisso? Normal, né? A gente já cansou de ouvir que as mulheres cuidavam das crianças, né? Porque elas foram feitas pra isso, né? Olha aí. Começou? O machismo tá explodindo. Isso é história, não sou eu. Não sou eu que tô falando. Ela ficava lá cuidando das crianças, coletando frutos e raízes, ou seja, cuidava das crianças e fazia comida. Ela cuidava da horta, né? Isso aí. Enquanto que homens másculos, tipo Malovani, caçavam, pescavam e defendiam o território, né, Malovani? É, claro, né, Fih? Porque cara, isso não é machismo, velho. Os bichos que saíam pra caçar porque os bichos eram mais fortes, velho. Não é questão de machismo, porra. Verdade. Questão de machismo é você falar que as mulheres ficavam em casa lavando a panela de barro dela, sei lá, qualquer coisa. Aí você pode. Mas a gente tá malhando as mulheres, mas as mulheres tinham um papel muito importante. Exato. Porque elas cuidavam das crianças, cuidavam de todos os espólios que estavam guardados na sua caverna, não sei, na sua toca, né, Ana Carla? Você lembra dessa época? Não, infelizmente eu não fiz ainda terapia de regressão, mas é lógico que a mulher era importante, imagina. O homem caça e não sabe cozinhar, porque até hoje o homem não sabe cozinhar. Ô, peraí. Eu sei cozinhar, porra. Eu cozinho todo dia aqui em casa. Miojo, né? Não. Não especificou. Você não precisa especificar, né? Quem aí que sabe fazer a vitamina de abacate com água e nesse café mesmo? É o Thiago. Não. Caralho, velho. Esse café é sacanagem. Ô, bicho, quando eu vi a descrição, pareceu o seu bagulho mais nojento que o nego já fez. Era um chocolate mesmo. É, que velho. O engraçado é que, apesar da mulher ter um grande valor na era primitiva, lá atrás, onde ela tinha que tomar conta praticamente de tudo, na era medieval isso foi perdido, né? E o homem praticamente fez da mulher um objeto. Aí sim entrou uma época machista, onde a mulher era servida só para uso mesmo. É, e boa parte desse preconceito ele vem até hoje, né? Boa parte dos moldes daquilo que foi moldado lá na era medieval ainda traz até hoje, mesmo a gente vendo a mulher ganhando cada vez mais seu espaço aí. É, porque nessa época a mulher tinha que ser totalmente submissa ao cara, né, velho? E o ápice desse preconceito a gente viu no episódio passado. Exato. O episódio passado foi um poço de senso comum e preconceito incrível. Mas nessa época, o trabalho era basicamente, né, não era pra ter ganhos, era sobrevivência mesmo. O cara ia, o trabalho do homem era caçar, porque se ele não caçasse, ele ia morrer de fome. O trabalho da mulher era guardar a casa, porque se ela não guardasse, qualquer animal, qualquer outro homem podia invadir. E isso já na era medieval começou essa transformação. Não tinha necessidade da mulher ficar guardando, porque as casas eram mais seguras, né? Tinha uma noção de propriedade maior, tinha até um esboço de segurança pública, né? E aí foi surgindo o comércio, né? As trocas. É. Inicialmente era só pra sobrevivência. É engraçado que eu vi alguma coisa um tempo atrás, que era tipo o cara falando por que homem é mais resistente a um tipo de traumatismo craniano, alguma treta assim. Que tipo, o bicho tava sempre na porrada, sacou? Então só foi ficando aquela galera que levava porrada. Enquanto a mulher, ela era mais esperta e tal, conseguia se focar por causa das paradas que ela fazia em casa, sabe? Eu achei que era por causa da sequência de chifres que vai crescendo, né? Por causa das mulheres, vai tornando a cabeça crânio resistente, né, amor? É, nessa aí você perdeu a oportunidade de ficar calado. Mas aí, a gente falou de onde que surgiu a ideia de trabalho. Ana Carla Murta, diga para os nossos ouvintes qual é a origem do Dia do Trabalhador. Só ajudando a Ana Carla com a resposta dela, Thiago. Ah, é. O dia que surgiu o Dia do Trabalhador aí, cara, foi no dia que você descobriu que sua carteira poderia ser assinada. Nossa, velho. excelente, Diego. Excelente. E nesse dia que o Thiago descobriu que isso era possível, velho, foi virou feriado nacional. Meu Deus. Já você pode mandar seu currículo pra Zona Total. Já dá. Oh. Ah, não, velho. Tem que ser programa ruim? Você já participa do Mexidão Cash? Qual programa pior do que esse, meu filho? Tá. Mas enfim, Ana Carla, o Diego tá fugindo do assunto aí e eu tô ajudando. Ana Carla, qual que foi a origem do Dia do Trabalhador? Então, a origem do Dia do Trabalhador nos Estados Unidos, né, em 1886, quando teve uma manifestação com as pessoas querendo ter redução de jornada de trabalho para 8 horas, né? Então, com isso, teve uma manifestação muito grande. Olha aí. E nesse dia teve o início de uma greve geral nos Estados Unidos. O povo é foda. O povo já começa querendo fazer greve, né? Eu dou até uma sugestão, cara. Vamos arrumar um outro mês. Vamos fazer uma manifestação dessa para reduzir a jornada para 6 horas. Aí, aí a gente pega e forma o Dia do Trabalhador 2. É, alguma coisa assim, velho. Olha que ideia bacana. O retorno, né? É, já vocês brigaram por 8 horas e conseguiram, a gente pode brigar por 6 ou 4, sei lá. Ou então ser feriado de segunda a sexta, a gente trabalha só sábado, meio horário. Olha isso, velho. Cara, eu voto da gente fazer uma greve pra quarta-feira ser feriado pra sempre, saca? Eu acho que quarta-feira é um dia lindo pra você ficar em casa, cara. Olha só. Pra dar aquele break, né? É, perfeito. É dar o break na semana, você não fica cansado. Isso é uma boa mesmo, que até que dependendo de onde você trabalhar, você já emenda quarta, quinta e sexta, né? Que isso aí? Político. Político. Só se for aqui em Brasília, né? Tem mesmo. Não, aí no caso deles já é a sugestão que eu tinha dado antes. Lá é feriado de segunda a sexta. Mas aí o pessoal fez essa greve e o que aconteceu? Essa greve não parou por aí não, galera, né? Teve esse início de greve buscando a redução na carga horária, né? Mas aí no dia 3 de maio, um dia depois desse início, né? Eles fizeram outra movimentação que acabou com a polícia descendo o cacete na galera, né? A polícia fazendo o que sabe fazer bem, né? E morreram diversos manifestantes nesse acidente. Aí no dia seguinte, no dia 4 de maio desse ano, né, teve uma outra manifestação, ou seja, mais protesto, mais bagunça, imagina se situação não, é quase uma guerra civil. E o protesto do dia 4 de maio foi por causa do que aconteceu no dia 3, né, porque morreu muita gente, eles ficaram... Peraí. Se no dia 3 morreu um monte de manifestante, eu não ia no dia 4 nem por um caralho, meu irmão. Você tá maluco? Eu fico em casa, bonitinho, velho. Eu tô imaginando aqui é o seguinte, que hoje em dia nas manifestações as polícias dão tiro de borracha, né? Nessa época eles deviam ter montado aquelas espingardas tipo Bacamarte, né? Cheio de chumbo e só pecava o estanho nele e depois ele ficava meia hora carregando e sentava o chumbo de novo. É, teve uma bomba que foi lançada por desconhecidos, né? Eita. É isso aí, que o Malovani falou que ficou com medo, só que no outro dia os manifestantes não foram com cartaz, não, meu filho. Eles levaram, foi bomba mesmo, jogaram bomba na polícia, matou, rapaz. Matou o agente da polícia. 7 policiais. Mas pra época, né, bicho, já era um crime quase que, ainda mais nos Estados Unidos, já era um crime que foi pena de morte mesmo. Aí foi pena de morte mesmo, que matou 7 negros e a polícia desceu a bala na galera. No total, nesse dia aí, exatamente, matou 12 pessoas e feriu dezenas. Essas dezenas não são específicas, né? Aí que foi chamada da revolta de Haymarket. 3 anos mais tarde, olha só. Teve essa bagunça e tal. Imagino, na época, se tivesse o Domingão do Faustão... Não, melhor ainda, o Domingo Legal, o programa do Gugu. Todo ano ele ia fazer um especial mostrando as imagens, né? Aí no... ele ia ficando, né? Ganhou o chumbo do... Ganhou o chumbo da polícia! Filho da puta! É, ué. É isso aí. Olha lá, ganhou o chumbo da polícia! Ganhou! É o pintinho do Gugu! Eu imagino também a Sônia Abrão da época, da Atena também... Põe na tela as imagens, 3 anos, a tragédia. Põe na tela, polícia tirando. Aquele outro também lá da Record, lá, corta pra mim. E fica desse jeito, cara. E o Boris Casoy fica, isto é uma vergonha. Nossa, velho. Tem um programa aqui em Brasília, não sei se passa por aí, o Balanço Geral. Aí o apresentador dele fica batendo na mesa, saca ele? 5 jovens foram manifestar e levar o chumbo. E esses vagabundos foram lá jogando a bomba nos policiais? Essa cambada de vagabundos? Põe na tela aí, Hamilton, põe na tela. Cadê a polícia, Jesuíno? Cadê a polícia? É o balanço geral daqui, ô Malavano, o cara fica assim, balança! Balança os manifestantes! Olha, acontece, né, gente? Caraca. Aí, 3 anos mais tarde, no dia 20 de junho de 1889... Aconteceu a segunda Internacional Socialista reunida em Paris. Decidiram lá por uma proposta de Raymond Lavigne, Se o inglês já era fantástico, imagina o francês. Esse é o quê? É ancestral da Avril Lavigne? Rapazódia, eu e a coleira no Diego. Põe a coleira no Diego, que hoje ele tá solto. Pior que é mesmo, velho. Hoje é demais. Ô, Ellison, prende na coleira aí, bicho. E eles resolveram convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pelas 8 horas de trabalho diário. E por coincidência ou não, acredito em você, ouvinte, a data escolhida foi 1º de maio, em homenagem às lutas sindicais de Chicago. Oh! É, mas se foi em homenagem, não foi coincidência, né? Não, não foi não, eu tô... Ele tentou ser irônico, mas foi, falhou. E o cômico hoje é o Diego, não tem tempo pra ninguém. Mas então, enfim... Somente em 23 de abril de 1919, o Senado francês ratifica a lei, né, de 8 horas de trabalho e proclama 1º de maio, o Dia do Trabalhador. A França, como sempre, na dianteira, né? E a Rússia foi um dos primeiros países que também adotou essa data como feriado nacional. E depois da Rússia, todo mundo seguiu o exemplo. E daí que surgiu o dia 1º de maio como Dia do Trabalhador, Dia Internacional do Trabalhador, em homenagem a essa algazarra e essa luta por direitos melhores, né? Melhores condições de trabalho. Feriado! Uhul! É engraçado, né, que ao contrário do que aconteceu com o Dia da Mulher, o dia 1º de maio, a gente é um feriado, obviamente, todo brasileiro adora feriado, e a gente usa ele pra descansar. Imagina! O brasileiro é um feriado, né, velho? Cara, e outro dia eu tava desenvolvendo um projeto com um italiano aí, e ele tava no Brasil há um ano, e ele falou que ficou impressionado, porque todo mês tem pelo menos 2 feriados. Ele, que isso? Na Itália é 2 por ano, e olha lá, ele ficou impressionado. Na China é nenhum por nenhum. Na China até no feriado. A China é foda, né? A China, 8 horas de trabalho lá, não tem nem isso, né? É 24 horas. 8 horas de trabalho lá é seu dia de folga, velho. A China a gente pode considerar outro planeta. É muito diferente. Caraca, e eu vi uma palestra essa semana passada e o cara falando sobre as mudanças no mundo. Ele tava falando que em 2014, só na China, vai ter um número de mestres maior do que o número da população do Brasil. Vocês têm noção disso? Unbelievable! Um país tem mais mestres do que a população do Brasil inteiro. Que absurdo! Mas no Brasil tem muito mestre também. É, mestre de quê? De obra. Puta merda! Essa eu vi lá de longe. A concorrência tá brava, Diego. Eu consegui fazer uma piada. Tava galope essa mesmo. É só assim mesmo, né, velho? Porque igual aqui em Belo Horizonte só tem obra nessa merda. Não desmerecendo os mestres de obra, né, obviamente. Claro. Não, agora que você já falou, você não tem do que acertar, não. Não, mas o mestre de obra rala muito mais que mestre, ué. Rala nada. Acho que rala. Tem os mestres de obra que tá lá na obra de onde eu trabalho. Tanto que eles ralam. Eles tá ralando tanto que eles ficam preocupados com o horário que as faxineiras pegam serviço. Tem mestre de obra que tem uma disposição do caralho, né, velho? O bicho acorda cedo pra ir pro trabalho, trabalha ralando pra caralho e ainda tem energia pra mexer com a mulherada na rua, assim. Parabéns, seus povos, velho. Parabéns. Não, mas é sério, tem mestre de obra que tem muito mais conhecimento que engenheiro. É, porque é o conhecimento prático. Será? Tem. Vê os engenheiros da minha faculdade... Tem muito mestre de obra que faz o desenho, faz o projeto todo, o engenheiro vem e só assina. Isso aí, quem já trabalhou em empresa de construção, civil, essas coisas, sabe? E o mestre do RPG? Aham! O mestre da... Conta? Conta não, pô. Eu já mestrei muito RPG, eu nunca ganhei nada por isso. Tô aqui desempregado do mesmo jeito. Só ganhou ódio, né? É, só ódio. Não ganhou nem XP, velho. Pior que o mestre ganha XP, é o único que não ganha. Nem XP, velho. O engraçado é que, apesar de tudo, o 1º de maio resiste bravamente, não se tornou uma data tão comercial, né? Mas que vai vender o quê? Dia do Trabalhador. Aproveite o Dia do Trabalhador pra fazer um curso pra aprimorar sua carreira. Você acha que o brasileiro gosta de estudar? É, mas igual o Dia da Mulher também surgiu por causa de um protesto, por causa das mulheres reivindicando os seus direitos. E o que que virou? Virou um dia de dar flor e chocolate. Pois o Dia da Mulher foi aquela data que nasceu lá na Rússia, que as mulheres levaram o tiro lá. Não, é a das mulheres queimaram dentro da fábrica lá. Caralho, velho. As comemorações são ótimas, né? Sempre pacíficas. Exatamente. Não, é por isso que naquele episódio de Viagens do Tempo eu falei que tava tranquilo demais com o tempo que eu nasci. Você queria viver nessa época onde queimava grávida na fábrica porque elas estavam de greve? Olha aí. Que bizarro. Velho, o ser humano é muito filho da puta. É verdade. Mas aí, galera, a gente já falou um pouco da origem do Dia do Trabalho, de como tudo isso surgiu. E os dias de hoje? Acho que uma coisa interessante, quem vai poder conversar bastante, falar bastante disso, é a Ana Carla. As dinâmicas de grupo bizarras, as entrevistas de emprego, como que funciona isso hoje em dia? Existem várias dinâmicas, né, de grupo, depende muito do cargo que você vai ocupar, depende do setor, assim, mas assim, não tem dinâmicas assim muito bizarras, não, mas eu acho que bizarro mesmo é o comportamento das pessoas na dinâmica. Tem dinâmica bizarra, assim. Uma vez eu tava participando de um processo seletivo, aí aqueles 15 office boys junto participando da dinâmica, que a empresa tinha muito office boy. Aí a mulher me lança uma pergunta: se você fosse um animal, qual você seria e por quê? Mas isso não é bizarro, cara. Tu tem um fundamento. Mas eu queria saber. Não tem fundamento, não. Lógico que tem, gente. Mas que lógica que tem nisso, amor? Se eu falasse, eu queria ser um peixe para um seu límpido aquário mergulhar. Tem um mergulhar no seu aquário. Ainda tem uma, olha só, ainda é uma referência à cultura nacional, olha aí. Não, opa, essa mulher fazendo essa dinâmica, ela de cara já fala assim, ó, você já tá eliminado, você tá cantando a mestrando. Uma vez eu fui participar de um processo seletivo e tal, e aí, num dos poucos empregos que eu tive na minha vida. Olha aí. E aí eu cheguei lá e o cara falou, faz uma provinha aqui e tal. Aí eu, pô, deve ser uma prova de português, matemática, algo do tipo, né? E aí eu cheguei lá e tinha um, tipo, imagina, sabe aquele boneco, aquele biscoito do Shrek, aquele biscoito de vida, saca? Tinha um bonequinho daquele molde, saca? Desenhado na folha e falou... Desenhe aqui uma pessoa em que você se espelha. Que porra é essa, velho? Gente, mas tu tem fundamento. Isso é bizarro pra gente que participa, não entende, mas tu tem fundamento. Mas Lavalho, você tava participando de uma entrevista pra ser desenhista? Pior que não, bicho. Não. Você sabe uma coisa bizarra que rolou comigo uma vez? Eu fui fazer uma entrevista, aí fiz todas as provas, passando, aí foi a dinâmica de grupo. E aí a gente teve que cantar waka, waka, waka, waka, guri, guri, guri, guri, waka, waka. Até nossa, hoje eu nem sei pra quê. Véio. Vai me falar que isso é bizarro, né, cara? Cara, depende do ponto de vista do entrevistador, entendeu? Ah, tá. Isso é verdade. Do ponto de vista do entrevistador, do ponto de vista do psicólogo que vai avaliar, não é bizarro. E o que o psicólogo geralmente avalia nisso? Eu não sou psicóloga pra te informar isso. Desculpa. Por existir. Testes psicológicos, só psicólogo pode aplicar e só ele pode corrigir. Ele não pode nem, dependendo do teste, ele não pode nem te passar o resultado. Ele só pode falar se o candidato está aprovado ou não. Agora, isso pode proteger uma máfia. Porque se só psicólogo pode analisar, ele pode falar o que ele quiser e ninguém pode questionar o filho da puta. Mas aí é que vai a ética do profissional, né? Não, aí fica mais bizarro ainda. Não. Não, sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho uma falta de ética? Uma vez eu fui no aquele teste psicotécnico, sabe qual é? Pra tirar a carteira de motorista. Tô ligado. Sim. Pois é. E aí eu já fiquei nervoso porque o nego falou que doido não passa, né? Então já tenso já. Aí eu tô lá meio nervoso e tal, sentado esperando o avaliador. E me chega um anão, cara. E aí a minha cabeça ficava assim: teste anão, teste anão, teste anão. Meu irmão, quem disse? Caralho, eu jurei, velho, que eu ia desenhar um anão, sei lá, e cair e ser reprovado na hora aquela merda. Agora, mano, você falou isso, eu lembrei um dia que eu tava participando de uma seleção pra fazer um intercâmbio, né? tava rolando um intercâmbio lá para uns países europeus aí, do leste europeu e tudo mais. Aí teve um grupo, se reuniu em grupos, aí a gente tinha que fazer um projeto de integração com a população, tá, blá blá blá, aquela pataquada toda. Depois da apresentação do projeto, teve o teste de conversação em inglês, rapaz. Meu inglês é razoável, mas minha pronúncia é de bosta. Mas, cara, eu confesso que eu me segurei pra não rir. Porque é até triste falar, mas tinha um rapaz lá que era gago. Nossa! Tentando falar inglês. Imagina ele xingando. Motherfucker. Isso é engraçado demais. E o que eu fiquei mais assim, porque ele tava nitidamente nervoso, porque logo antes dele, teve dois caras assim que, puta que pariu, comeu todo mundo com pão, com a dicção assim, perfeita, ele... Cara, foi muito sinistro, muito escroto que eu passei. Processo seletivo assim esquisito, o mais esquisito foi eu tava fazendo um processo seletivo pra trabalhar como vendedor de empresa de telemarketing e a mulher chegou lá pra mim e falou assim, foi até bom, né, por um lado, mas a mulher virou pra mim e falou assim, você vai me vender, eu quero que você me vende um produto, qual o produto que vai ser, ela quer que você me vende um chiclete mascado, bacana, o que que eu vou te fazer, né, chiclete mascado. Mas pra área de vendas, a técnica mais usada é essa mesmo, você pedir pra vender um produto, um produto bem bizarro mesmo, ou tipo assim, você pega uma cola aqui, me vende a cola, sabe? Umas coisas assim que a pessoa nunca vai imaginar que você vai pedir pra ela vender. É que a Nakala fez essa entrevista, essa dinâmica outro dia. Ah, sim, porque a gente colocou alguns instrumentos em cima da mesa e era uma dinâmica em grupo. E cada um teria que escolher um objeto e vender. Só que assim, tem horas que você pede, olha, eu tô te dando a tesoura e você vai vender a tesoura. Só que aí a pessoa começa a viajar demais em maionese. Aí a pessoa fala, olha, tá vendo essa tesoura? Ela tem esse tanto de botãozinho. Esse botãozinho aqui faz ela cortar redondo. Esse outro botãozinho... Ou seja, a pessoa tem horas que ela começa a dar meio que umas viajadas, entendeu? Assim, pra tentar vender o produto. É porque, na verdade, ela perde o foco. O foco de você pedir pra pessoa vender é se ela tá te apresentando realmente o produto, a empresa que ela tá representando, qual que é o diferencial daquele produto, o por que você deve comprar aquele produto, se ela tem o preço diferencial e por aí vai. Produto. É, o foco é o produto. Não, mas esse igual eu te falei, foi bom porque na hora assim eu achei estranho, mas isso me ensinou a ter certas um pouco de técnica de venda. Aí eu peguei, fui lá, ofereci pra ela o chiclete mascado, falei com ela que ela não ia ter o trabalho de mascar mais o chiclete, ele já vinha sem doce pra ela não correr risco de ficar diabético, então ter obesidade, um monte de coisa, vem ter essas coisas assim, mas tudo relacionado àquilo que eu tava vendendo pra ela, né, mostrando quais que seriam as vantagens dela comprar aquele chiclete que eu tinha, que era um produto inovador no mercado, que lugar nenhum tinha, só eu, entendeu? E aí depois que eu terminei, ela falou comigo, eu tava aprovado e tal, ela falou assim, Diego, eu te pedi pra você vender esse chiclete, mas ainda foi um produto tranquilo. Às vezes eu peço pra me vender um avião caindo, um prédio pegando fogo, essas coisas. Falei, poxa, velho. Um avião caindo? Ah, toma no cu, velho. Quer ver a sua criatividade, uai. Fica a pessoa de surpresa, uai. Uma parada sinistra que aconteceu comigo uma vez, eu trabalhei pra uma grande empresa de telefonia celular, sem fronteiras. chama de azul, evita o processo. Olha só. Mas aí aconteceu que... em grupo. Você falou pra chamar de azul, é da Blue Man Group. Mas, pra enfim, sempre, velho. Aí a gente tava fazendo lá a seleção e tal, tava nas provas finais e eu já tinha sido aprovado e tal. E aí o instrutor virou pra mim e falou assim: olha, nós vamos agora simular uma ligação e você, Thiago, vai ser um homossexual. Nossa, ele descobriu. Então foi fácil. E você vai ter que fazer o seu atendente passar por todo tipo de situação que possível numa ligação. E ele não pode desligar a ligação sem te reter. Você quer cancelar o seu produto. Você é um gay querendo cancelar um produto. E cara, no início eu falei, porra, é bizarro isso. Eu já tinha sido passado, então eu falei, ah... Mas idiota. É, mas é idiota. A gente vai... Lógico que eu vou estereotipar pra caralho, vou abusar daquilo que é clichê até. É, pra você poder... vai ser o Thiago a partir das 10, né? Exato. Isso, é. É o Thiago normalmente. Acontece, cara, que esse cara, ele... ele não conseguiu, na minha ligação, não conseguiu me convencer e tal. E ele não foi aprovado porque não conseguiu aprovar. E ele ficou muito nervoso, o cara começou a suar. E não sei, eu acho que realmente... Eu acho que é uma dinâmica escrota. O Patrick tá puto, velho. Mas é, que dinâmica escrota. Tem seu fundamento, você não sabe, uai. Cara, não quer me matar de raiva, só. Numa entrevista não vai fazer aqueles testes D2, teste de risquinho... Tomar banho. É teste psicológico, Ellison. Tem que fazer. É, Patrick. Eu quero ver você fazer um teste desse com quem aplica sendo um anão. Aí sim, isso eu quero ver. Só questão, meu cara. Cara, eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista, só que na vaga não tava claro. Quando eu cheguei lá, era uma vaga pra atendente de call center. Eu, puta que pariu. Vim aqui à toa, não quero saber dessa bosta, mas eu não vou dar uma de ignorante, levantar e sair fora, né? Então participei da entrevista na maior má vontade, cara. Geralmente na entrevista a gente fica todo ansioso, todo nervoso, né? Eu todo numa maior má vontade, não tava nem afim. Tava, tipo assim, querendo sair fora, né? Chega no final da entrevista, né? Aí eu... Deixa eu adivinhar, te contrataram. Não, eles queriam de todo jeito me contratar. Eu, não me interessa. Não, mas é porque na nossa empresa, é uma empresa que tem duas vogais e uma consoante. Olha. O nome dela. Conheço. Então, ela, não, mas eu te coloco pra atender o banco. Atendendo o banco você vai ter certas vantagens e tudo mais. Mas e o salário? Ela, o salário, ó. Eu, não, minha filha, aí não tem jeito. Mas é curioso porque uma vaga que eu não tava nem aí, que eu não queria, eu demonstrei pleno desinteresse e eles ainda insistiram pra me contratar, cara. Olha, foi bizarro. Olha aí, Patrick, é porque é o seguinte. Nessa empresa cujo você citou... Ai, como eu sou mal, velho. Essa empresa aí é fodida. Empresa é fodida. É, ué. Ela é, tipo assim, a escravidão moderna. Essa empresa, ela pega os caras no laço, velho. Então, tipo, o cara pode ser o pior que for que eles querem chamar a si mesmo. É igual a gente fala... Eu tava trabalhando nesse lugar aí que você fala. E lá, tipo assim, a gente falava que se você chegar ali na rua, você deu um banho no mendigo, ele tá contratado. Sacou? Então, é por isso. Às vezes, tipo assim, não vai ter como, não vai preencher todas as vagas, não vão insistir com aquele cara ali, vamos lá. Eles são assim, velho. É terrível. E se o salário que você tá falando aí, se for mais ou menos na época que eu entrei, era mais ou menos R$367. Nossa, precisa, mano. Eu não quis saber, não, rapaz. Eu não quis saber. Não. Caralho, já tive estágio do ensino médio que pagou melhor do que as pois duas vogais e a consoante aí, né? Pois é. O dinheiro não dava pra você pagar a terminar a frase, né? Você chegava na vogal, acabou. Mas, Ana Carla, tem alguma situação que você já presenciou, assim, que foi absurdamente absurda mesmo? Ah, cara, são várias. Teve vezes que, por exemplo, assim, às vezes a pessoa quer focar tanto que ela tá precisando tanto daquela vaga. Teve uma vez que a menina, ela, tipo assim, quase que começou a chorar, entendeu? Que a mãe dela tinha morrido e tal, tipo assim, tentando convencer, né? Por esse lado emocional. E é paia demais, né? Porque a pessoa, em vez dela se vender, né? O profissional dela, ela começa a jogar, tem a dor, começa a jogar o pessoal. E é meio bizarro, assim. Teve uma vez também que não foi comigo, foi com uma outra pessoa, um superior a mim. E aí ela foi fazer entrevista com o cara. E aí oferecemos a vaga pra ele. Não, mas eu não quero essa vaga, eu quero outra vaga. E aí, não, mas a vaga que a gente tá tendo aberta é essa tal. Não, mas eu não quero essa vaga, eu tenho capacidade pra coisa melhor. Eu quero outra vaga e ponto final. Me chama o gerente que eu quero outra vaga. Oi. Que não. Como assim, velho? Sendo que não tinha outra vaga em aberto, tinha aquela... É mais ou menos por aí que ele queria, entendeu? E aí ele chegou a falar com ela assim: olha, eu quero o seu lugar, eu quero a sua vaga. Se tiver essa vaga pra mim também tá bom, eu quero ser bom. Como é que é? Falou: Eu quero ter uma vaga de... Como é que é a palavra, gente? Fica grossa. Eu quero ser gestora aqui dentro e tal. E tipo assim, ele sabia de qual vaga tava aberta, mas ele queria outra vaga que não existia, entendeu? Assim, tem uns caras que é meio bizarro assim também. O cara parecia que tava, era lá onde que eu trabalho, qualquer coisinha. Eu chamo o gerente dessa merda. Não, mas tem gente que infelizmente é assim. Você fala a vaga que tem, o cara fala que tá disposto. E quando chega na entrevista, ele fala que ele quer, na verdade, uma coisa melhor. Então, assim, ele faz você perder o seu tempo. É, ele mesmo perde o tempo dele. Às vezes, você deixa de chamar outras pessoas pra chamar ele. Aí, o cara fala, não, eu não quero, porque eu quero uma coisa melhor. Aí, você fala que não tem a vaga que ele quer e a pessoa insiste em querer uma coisa melhor. Sabe, isso também é muito paia. Mas sabe qual é o nome desse povo? Filha da puta. Cara, mais ou menos por aí, mas eu não posso falar isso, né? Então, o cara faz você gastar seu tempo, gasta o tempo dele, gasta dinheiro pegando a porra do ônibus pra ir na loja. E pra nada. Só pra encher a porra do saco. Não. Aí teve. Daí agora a gente começa com os casos, a gente vai lembrar. Teve uma vez também que a gente ia contratar o cara. E aí foi tava tudo acertadinho pra ele começar. Tá tudo tranquilo, tá? Eu vou sair da minha empresa, já pedi demissão e vou começar. Beleza, tudo ajeitadinho, fez o exame, fez tudo que tinha que fazer. Aí faltando assim uma semana pra ele começar, ele me liga: não, sabe o que é, Ana? Que. Na verdade, eu tô com um certo probleminha, que na verdade eu pedi demissão, mas eu não pedi demissão da minha outra empresa. Eu falei, não, você pediu ou você não pediu demissão? Na verdade, eu falei que eu ia pedir, mas eles me colocaram de férias, então na verdade eu tô de férias. Eu falei, não, nossa. Cara, mas você precisa pedir demissão, ou então você opta por ficar lá na vida, tem escolhas, você precisa fazer a sua escolha. Não, mas eu quero ficar aqui, mas eu tô lá. Eu falei assim, cara, é um gestor, era uma vaga de gestor. Uma vaga de gestor, você não sabe o que você quer, você não sabe nem ter posição de pedir demissão, não pedir, infelizmente a gente não vai ficar com você. Não, Ana, mas você que quer mandar. Aí tá, eu falei assim, beleza, vou dar a chance. Aí passou mesmo, não, sabe o que é, Ana? É porque eles não deram baixa na minha carteira. Eu falei, então não tem como te admitir. Não, e se a gente der um jeitinho brasileiro e eu tirar uma segunda via da carteira, eu te trago a segunda via só. Eu falei, cara, não tem como. Pro Ministério do Trabalho, fica informado que você tá trabalhando em tua empresa. Ou seja, era uma vaga pra gestor e o cara tentando fazer de tudo pra mim mentir. Fazer de tudo pra gente mentir pra ele conseguir ser contratado. É lógico que eu não contratei a pessoa, né? Ô Ana, sabe o que você devia ter feito, Ana? Ah. Você devia ter dado a vaga pro outro cara, porra, que veio lá procurar a vaga de gestor. Cara, é uma boa, mas eu não lembrei dele. Eu lembrei de um negócio aqui, que quando eu fui fazer estágio, o nego me relocou pra fazer estágio na administração aqui de Sobradinho, onde eu moro, né? Negócio público, né? O só tem cargo público e alguns comissionados lá e tal. Aí o nego falou, ah, você vai ficar aí na sala tal ali, na área de comunicação e tal, não sei o que, de informática. Beleza. Aí eu cheguei lá e tal, não tinha ninguém na sala. Passei uma semana indo pro trabalho das 8 da manhã às meio-dia sem ninguém na sala, só eu. Aí um dia eu fui assinar a folha de presença e constava que 15 pessoas trabalhavam naquela sala de manhã comigo, velho. Como assim? Nossa! Aquela sala era a divisão fantasma, sabe qual é? Da administração, velho. Puta merda! Falou, vai ser dos laranjas. Eu acho que eu passei... Sem sacanagem. Eu passei meio ano sem conhecer ninguém que trabalhava comigo, velho. Caralho, que viagem, cara. Ah, não, aqui, deixa eu falar só mais uma que eu acabei de lembrar. Não, a gente convidou um monte, né, de candidatos pra fazer uma entrevista, né, em grupo. Aí o rapaz, tadinho, ele era novinho, ele tava caçando o primeiro emprego, até aí a gente entende, né, mas tipo assim, a gente quer sem noção, né. Aí ele me liga e fala assim, ô, Ana, você me chamou, recebi seu e-mail, eu tenho que levar meu currículo? Eu falei, ah, por favor, né, traga seu currículo, aí beleza. Aí ligou mais um pouquinho e falou assim... Mano, eu só tô com uma dúvida. Eu falei, qual que é? Que tipo de roupa que eu tenho que ir na entrevista? Pelo menos ele foi sincero, pô. Nossa, vai com a roupa de patati patatá. Parece nu, uma terninha. Cara, como é que tu liga pra pessoa que vai fazer entrevista contigo e pergunta pra ela que cor que roupa que você vai usar, velho? Você liga pra qualquer pessoa, menos pro entrevistador, que roupa que você vai. Eu achei justo. É, foi bonitinho, mostrou inocência dele. Não foi. Aí ele foi realmente, tadinho, todo engomadinho. Olha só. Mas aí a gente falou um pouco de algumas histórias bizarras que já aconteceram em entrevista de emprego. Mas, cara, acho que além das entrevistas de emprego, todo mundo acaba, uma hora ou outra, enfrentando aquele chefe bizarro, aquele mau gestor. Eu queria... Patrick Murta, você primeiro. O Patrick é o cara das pérolas. Tem alguma situação de chefe sinistro que você queira citar, né, pra começar essa parte, esse bloco? Cara, claro que tem. Cara, a minha primeira chefe, ela era muito bacana, ela era muito séria e tudo mais. Eu tinha uns 16 anos, né? Tava trabalhando lá e ela gostava de dar lições pra quem tava começando. Então teve um belo dia que ela resolveu me dar uma lição. Ela chegou pra mim e falou: Patrick, tudo bem? Tudo? Olha, eu tô com muita dor de cabeça. Passa nessa farmácia, nesse endereço aqui, e compra pra mim uma dipirona. Beleza. Eu fiz o que ela pediu. Eu agradeço essa lição que ela deu, mas eu fui lá na farmácia, cheguei nessa farmácia que ela pediu, era uma farmácia homeopática, não tinha dipirona, né? E eu, beleza, fui lá, passei, não tinha, fiz o serviço do banco do dia e voltei. Mas eu fui inocente também, pedi pra tomar. Aí ela chegou: Patrick, você comprou minha dipirona lá na farmácia que eu te pedi? Eu passei lá, mas não tinha lá, era homeopática lá. Ah, é? Então tá, senta aqui. Uma grande lição. Aí passou a tocar a musiquinha do He-Man. Eu imaginei o... Então, amiguinhos, na lição de hoje, ela chegou: olha, você é muito eficiente, você fez o que eu te pedi, mas eu quero mais do que isso, eu quero que você seja eficaz. Eu te pedi para ir naquela farmácia porque eu sabia que lá não tinha, eu queria ver você tendo de escolher um outro lugar e resolver o problema para mim, que isso não se repita. Cara, tipo assim, foi legal, tipo assim, eu mereci, eu tinha que ter tomado, mas cara, precisava disso? Sabe o que você podia ter feito? Pego um potinho daqueles de remédio homeopático, ter socado de açúcar e dado pra ela e falar: tá aqui, ó, dipirona, versão homeopática aqui, ó. Cara, mas eu mereci tomar também, Mas eu achei exagerado, poxa, precisava realmente. Pô, você só tinha 16 anos, você era uma criança. Rapaz. E nessa empresa que eu trabalhava, e como era office boy começando, tinha um pessoal que era muito retardado, sabe? Aí você chegava nos setores, né? Como eu era office boy, tinha que pegar material. O pessoal: e aí, você já pegou a revista? Eu, inocente: que revista? Aquela rasgada que eu te dei. Nossa. Tá bom. Parabéns. Eu vou aí, bro. Caramba. Meu Deus do céu. E era dos supervisores, essas paradas. O Diego tá rindo, que ele fazia isso muito, né, Diego? O Diego gostava de fazer isso, sério mesmo. Qual que era a outra, Diego, além da revista? Moça, seu papelzinho caiu. Correu. Olha só. Verdade. Tô lembrando, Patrick, eu tô rindo porque eu tô imaginando a cena, tipo, aqueles lugares assim. Tipo, sabe né, aquelas repartições de. Tipo, de edição de jornal? E é isso mesmo, a repartição cheia de gente, aí o cara fala isso e todo mundo. É isso. Aí aquela galera aí, você é aquela cara de tacho, filho da puta. Filho da puta. Ele cara rasgado que eu te dei esse desgraçado. Ai, meu Deus. Não, e chefe que quer dar pitaco na sua vida? Eu tive um chefe também na época que eu resolvi morar sozinho. Quando ele ficou sabendo, ele me chamou pra ir na sala dele. E olha, pai e mãe é um só. Você tem 18 anos só, você vai morar sozinho. Não se arrependa, porque amanhã seus pais podem morrer. O que você vai fazer sem eles? Continuar morando sozinho. Ai, meu Deus. Aí, definitivamente, tá sozinho, né? Que tosco, velho. Que tosco. E você, Ana Carla, você tem algum? Ah, cara, chefe bizarro, porque na verdade foram poucos, né, assim. No meu primeiro emprego, a minha chefe, eu tinha uns pega pra capar com ela, mas, assim, hoje eu tô na área que eu tô, que eu aprendi, tudo que eu sei hoje, eu sei que foi ela que me ensinou, então não tem muito o que falar, não. O chefe acima dela, que era o chefão, era igual um pai, então assim, era aqueles assim, chegava e falava assim: você tá com dor de cabeça? Você tá de TPM? Vai embora, não trabalha não. Você não tá afim de trabalhar? Você não lembra não? tá a fim de trabalhar? Não vai embora, não trabalha não. Então vivia indo embora, não trabalha não. Ô, Carla. Era fácil demais. Você tem certeza que você tava aqui no Brasil? Absoluta, meu filho. E eu só saí de lá porque a empresa fechou. Eu acho que faz algum sentido. Dá pra ver, dá pra ver. Ah, tá explicado. Ele, tipo assim, às vezes ele fazia reunião, tipo assim, pra falar sobre que a gente tinha que dirigir, né, no trânsito, tinha que ter consciência no trânsito. Olha só. Uma vez ele fez uma reunião pra falar que a gente tinha que usar camisinha, né, o sexo tinha que ser seguro. Era um paizão, cara. Era muito difícil. Não, era bacana pra caramba, era legal pra caramba. E agora sim, minha chefe imediata também não tem nenhum problema, não tem nada. Eu acho que o que eu jamais vi coisas bizarras é com chefe de outros mesmo, assim, ainda mais por trabalhar no RH, a gente se lida muito com gestão, né, com gestores. A gente vê umas coisas meio bizarras, tipo chefe que só contrata menina que usa número 48, loira e magra e bonita. É justo, isso é justo. É, justíssimo, né? E já falou pra mim que pra eu entrar na equipe dele, eu tinha que usar o número 38, né? Então eu falei, eu não vou entrar nessa equipe nunca na minha vida. Mas assim, algumas coisas meio bizarras em questão de gestão mesmo, né? Tipo assim, de não saber, né? Ter uma equipe grande, mas não saber gerir. Não teve nada assim... Bizarro. Demais, assim, de bizarro. Não, não. Que eu me lembro, não tem. Malovani, você que é um rapaz trabalhador, que trabalhou muito na sua vida, teve algum chefe bizarro tirando da repartição pública? Fantasma? Cara, depois de trabalhar um ano nessa repartição fantasma, eu fui reencaminhado pro laboratório de informática que tinha na biblioteca, né, de Sobral. E aí meu chefe era um cara que ele é artista plástico, olha só. Nossa. O esquemão do cara. O chefe da área de informática era artista plástico? Não. Ele era chefe da biblioteca, em geral. Ah, tá. Daí ele mandava no laboratório de informática também. Ai, foi daí então que ele começou a falar, nossa, sua voz é sexy. Ai, meu Deus. Aí o que que rolou? Eu cheguei lá, velho, tipo, tinha uns 12 computadores, sacou? E aí, tipo, dois deles funcionavam, o resto tava tudo parado. Aí eu botei os outros PC pra funcionar e tal, e aí esse cara chegou e falou, ô, velho, tem como tu botar um PC lá de casa pra funcionar? Olha o papo errado, velho. Aí eu fiquei, porra, bicho, é sério isso? Aí eu disse, não, de boa, pô, bora lá, não sei o que e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu, velho, bora, né? Aí cheguei lá e tal, o PC do cara não tava funcionando porque o modem dele tava com problema, né? Aí, beleza. Falei, ó, tem que trocar o modem. O cara, no dia seguinte, me aparece com um computador novo, malandro. Olha. Yeah. E fala aqui, ó, comprei. Eu, hã? Desgraçado, me comprou um computador novo, velho. Em vez de comprar um outro. Só por causa do modem. É. Ô, Malovano, mas você me lembrou, cara, uma vez numa empresa, esse mesmo que me deu lição de moral, uma vez ele pediu, tava com problema na internet, e não, vai lá, instala a internet lá pra mim, por favor. O cara ficou enchendo meu saco. Mas eu falei, eu não sou técnico, eu só fiz o curso de web design, eu não sou técnico de informática. Logo o curso de web design. É, eu era web design pra ele, eu faço site, eu faço tudo no computador, né? Mas aí, ele encheu tanto meu saco que eu, beleza, fui. Ele, não, vai lá, eu te pago, o problema é pagar, eu te pago, beleza. Eu fui, né? Cheguei lá na casa dele, era só instalar o CD do iBest, cara. Era só isso. Eu só fiz isso. Peguei o CD do iBest, instalei, beleza, né? Cara, tempo que eu fiquei lá na casa dele, ele não tava lá na casa dele, não sei o que ele tava fazendo. Ele ficava de 5 em 5 minutos ligando pra mulher dele. Tipo assim, eu devia ser irresistível pra caralho, que ele tava com medo de eu comer a mulher dele lá. Só podia, porque não parava. Aí, cara, beleza, eu fui. No outro dia na semana, ele me chega com pão com mortadela. Fala aqui, ó, você foi lá e instalou a parada pra mim, toma aqui o pão de mortadela de pagamento. Ah, vai tomar no rabo. Eu jogava o pão na cara dele, velho. Beleza, beleza. Eu jogava o pão na cara dele, velho. Puta que eu pariu. Eu falava, pô, velho, sem nem um cafezinho antes, mano. Foi só o pão, velho. Mas é bem coisa de chefe também, né? Nossa, pior que isso acontece mesmo, cara. Não, eu não, até que assim, eu não tenho uma história bizarra de chefe, porque eu só trabalho em empresa onde eu não tenho contato com o chefe. Porque, tipo, eu trabalhei em empresa tipo, multinacional, que os caras são cheios de dinheiro e ficam viajando com o meu trabalho. Saco? Então, com o seu trabalho, você fabrica aviões. É, mais ou menos. Você falou Vani também. Sabe por quê? Eu vou lá, ralo todo dia da semana pro cara poder ir lá e comprar um avião. Então logo eu fiz o avião dele. Mais ou menos assim. Tá bom, eu não tenho problema com o chefe por causa disso. Cara, eu lembro de várias. Fora esses negócios de chefe achar que você pode consertar o computador de casa e te pagar com pão, isso já rolou comigo também. Teve esse, cara, eu trabalhei numa faculdade aqui em Belo Horizonte e o meu chefe era metido engraçadinho. Aí que o cara cismou de fazer? Vamos fazer uma puta de uma sacanagem com o Thiago, porque eu tinha acabado de entrar, né, pra trabalhar e tal. E eu trabalhei na faculdade, era a faculdade de medicina. E tinha uns laboratórios e tal. E ele falou comigo, ó, nós vamos ter que cabear o laboratório da medicina e o cabo vai ter que passar por dentro do laboratório. E eu fui rindo e tal, trocando ideia com ele e o outro menino que tava lá, o ajudante. E fomos passar os cabos. Quando a gente abriu a porta, cara, eu tava num laboratório de horror. Eu vi pedaços de gente pra tudo quanto é lado. Nossa, te mandou pro laboratório lá do... Exato, me mandou, cara. Me mandou entrar lá dentro. Falou comigo que os cabos todos tinham que passar por baixo dos armários. Por baixo dos defuntos. Cara, puta que eu pariu. Quanto mais eu baixava, mais coisa escrota eu via, velho. Foi uma visão do inferno. Foi a coisa mais cabulosa. É uma coisa que eu não esqueço até hoje. Passa o cabo entre aquele dedão ali, aquele pé ali, rapidinho. Foi tipo isso mesmo, cara. Caralho, velho. E, cara, e o pior é que o filho da puta ficou na porta vendo eu passar os cabos e eu vi que o filho da mãe tava rindo. Ele tava rachando de rir. Cada vez que eu baixava e fazia cara de nojo, eu via a cara dele de me sacaneando. Mas aí chegou um ponto que eu não aguentei mais. Foi a hora que eu fui pra entrar no laboratório e só tinha área de feto, assim. E aí eu falei, velho, aí não. Aí você me sacaneou. Aí aqui dentro eu não vou entrar. E aí foi. Aí você chamou o nosso amigo Juca? Não chamei o Juca, mas falei com ele, não, aqui eu não entro, não. Ele, mas você tem que passar o cabo. Eu falei, não, velho, ali eu não vou passar o cabo. Esse aqui é ajudante, ele vai lá passar cabo, eu programo a rede aqui e tal. E... Olha, você vê, você tem que estar filho da puta. Tipo, eu fico revoltadinho, eu não vou passar, manda o ajudante se ferrar. Já que é verdade. Thiago, eu lembrei de uma parada, não era meu chefe, mas era um chefe de um outro setor, mas foi, eu tinha 16 anos, foi quando eu descobri que nem todo gay é bicha histérica. Foi, é sério, eu tava fazendo um interno lá na empresa, né, eu era office boy, né, e rapaz, aí eu entrei numa sala, num setor lá, e o chefe, ele tava no meio da empresa vendo uns pornozão gay muito sinistro, cara. Eu lembro que eu fiquei... Caralho, bicho, que é isso? O que esse cara tá fazendo? Esse menino é foda, né, cara? Aí eu chamei o outro boy pra ver, o outro boy ficou impressionado, ele chamou o outro boy. Que isso? Tipo assim, cara, que louco. Que isso? Esse cara é muito louco. Caraca, essa história do Patrick tá muito errada, filho. Eu tava fazendo interno, peguei o viadão, chamei outro boy, Caraca, maluco. Mas eu fiquei impressionado com o cara vendo os pornozão lá na empresa, na tora. Ô, Patrick, uma história que eu tô lembrando aqui que eu fiquei sabendo, que eu escutei, na verdade, nem foi comigo, foi uma história tipo aquela que você contou lá no outro episódio lá do banheiro, não sei se você lembra. Ah, sim. Então, eu tava bem lá, né, fazendo meu trabalho lá onde eu tô agora, e a mulher pegou e falou assim, eu peguei e pedi, né, eu preciso de telefone de uma referência pessoal. E isso, a amiga dela falou assim, coloca de fulano de tal. Ela, não vou colocar não, porque essa fulana vai ser mandada embora da empresa. Não. Aí eu me... Por quê? Ué, ela tava ficando com o carinha lá dentro da empresa lá e as câmeras pegou. Aí eu, né, dei aquele comentário, tipo assim, pra ser sarcástico, né? Tipo assim, ah, então vai ver, porque ele tava, não tava só se ficando, né? Ele tava mais do que ficando, ela... Tava fincando. Isso. Exatamente, aí eu peguei e fiz o comentário, e a mulher, é isso mesmo, ele estava mais do que ficando mesmo, ele estava se dando um pega lá dentro da empresa, lá, e as câmeras pegou, eu, putz, o Patrick já me contou isso, pensei na hora, velho. Eu vou finalizar esse coisa de chefe com uma situação que aconteceu com nós três, comigo, o Thiago Mendes e o Diego Mendes, olha só. Diego Mendes estava contratado na empresa, eu e o Thiago fazendo trabalho de freelancer. pra empresa. Que coisa mais de chefe, Malovani, do que o cara mandar nós três embora pra contratar uns doidão que cobrava metade do preço? Isso é coisa de chefe também, não importa a qualidade. Caraca. Importa não, isso é metade do preço. É engraçado, Patrick, porque, sim, eu, no caso, eu estava de carteira assinada, eu já estava fixo. O cara simplesmente resolveu mandar embora porque vai ficar chatinho. Sabe qual é o nome disso, Patrick? Qual que é? O nome desse cara é Fila da Puta. Cara, e sabe o que foi pior, Malovani? Que ele não teve a decência de me esperar chegar na empresa, cara. Ele me mandou embora, eu e o Thiago, na rua, velho. Não dentro do carro? Dentro do carro, cara. Puta que pariu. Que filho da puta. Ele passou na casa do Patrick. Ô, velho, te dou uma carona pro trabalho. E quando tava chegando, ele falou: ô, velho, precedi não. Tá demitido, beleza? Tchau. Foi mais ou menos assim. Foi tipo isso. Esse aí foi um grande filho de uma época. A minha namorada, a nega véia, ela tava trabalhando numa loja de roupa. E aí passou um cara, assim, tipo, cliente, né? Passou fedendo, assim. Aí ela disse: ué, que porra é essa? Aí chamou o gerente e o cara entrou no vestiário, velho. E aí tá. Cara, ficou lá mó tempão, velho. Aí o gerente foi lá com um bom ar pra tirar o cara, sabe? Né? Chegou falando: ô, meu irmão, tu veio comprar alguma coisa? Tu vai sair? De qual que vai ser? Tu tá cagado? Não, o cara todo cagado, velho. Todo cagado. Caramba, velho. Caralho. Não, velho, ele, por que ele não foi no banheiro? Ele tinha que ir no trocador da loja, velho. Sabe o que o gerente fez, velho? O gerente começou a vender um monte de roupa pro cara, filho. O cara saiu de lá todo com roupa nova, velho. Cara. Gerente malandro. Malandro, gerente tá de parabéns. E, ó, quero ver o Diego conseguir numa entrevista de emprego vender roupa pra alguém cagado. Não, vou querer tentar não. Deixa eu ficar com os pés mascados mesmo, que é mais fácil. Mas enfim, nós contamos aqui algumas histórias nossas, histórias de chefes que a gente já teve que encarar. Acho que todo mundo na construção de uma carreira encara todo tipo de emprego. E algumas considerações finais, meu amigo Sir Patrick Murta. Consideração final é: não trabalhe. Olha o tanto de coisa que pode acontecer com você se você trabalhar. Então é melhor você ficar em casa. Fique com seus pais, não trabalhe. Que isso, velho? Daqui mais ou menos uns 15 a 18 anos eu vou passar esse áudio pro Arthur. Não vai. Eu quero ver o que você vai falar com ele. Filho, não segue isso que eu falo, não. Eu vou apagar esse áudio, nós vamos gravar tudo de novo. Amanhã eu mando e-mail pra vocês falando: cara, perdi o arquivo. Não, cara, faz isso não, porque pra mim gravar tá limitada a situação aqui, porque hoje porque eu pus alguém pra olhar. Considerações finais, meu amigo, da voz sexy, sensual, Malovani, trabalhador nato, olha aí. Considerações finais, velho, se você tiver cagado, não entra no provador, vai no banheiro, velho. Porque isso, caralho, o nome, véio, disso é ser filha da puta, velho, na boa. Olha aí. Considerações finais, meu amigo, irmão, meu brother, camarada, Diego Mendes. Se você for pegar alguma funcionária de jeito dentro da empresa, que seja fora das câmeras. Só ótimos conselhos. Só sair de conselho foda. Eu vou seguir essa dica. Ana Carla, por favor. Eu só tenho a dizer que quanto mais a gente trabalha, mais pobre a gente fica. Oh, olha aí. Olha aí, motivador, me motivou bastante. Nossa, ela me deu tanta inspiração que amanhã eu vou direto no RH. É por isso que eu não trabalho, porra. É, não, porque se a gente trabalha e a gente fica mais pobre, o inverso deve deixar a gente mais rico, né? Exatamente. Cara, olha as pessoas que moram em Brasília, não trabalham e são ricos. Olha aí. Olha o estereotipo. É por isso que hoje eu sou milionário, cara. Mas se for seguir estereótipo, então, na Bahia só tem rico também, né? Só tem rico. Ah, cara, não me fala da Bahia, não. Vamos pular de assunto aí. E você, Thiago Mendes, tem alguma consideração? O trabalho enobrece o homem. Então, continue trabalhando. Continue estudando pra poder almejar sempre bons lugares na empresa. E é isso, cara. Lute pelos seus direitos, mas tome cuidado pra não levar tiro e pra não levar papel higiênico pro seu chefe. Eu achei legal a frase feita do Thiago para as entrevistas. O que você acha de emprego? O trabalho enobrece o homem. Usei isso, eu já usei isso e funcionou. Enfim, se você quiser encontrar o Mexidão Rock, se você quiser comentar no Mexidão Rock, como que faz, meu amigo Diego Mendes, que estava sumido? É só você acessar o mexidãorocks.com. Mas aqui, você quer? Você é ouvinte? Não, mas tem que deixar claro, porque não, senão fica parecendo que você está perguntando para mim. Não, se você é ouvinte, se você... se você é ouvinte, se você quiser comentar no Mexidão Rocks, como que faz, meu amigo da língua fiada, Diego Mendes? Só você acessar o mexidãorocks.com.br e lá nos podcasts, né? Se são podcasts ou então nos próprios posts, deixar o seu comentário pra gente lá que a gente vai ter o prazer em responder. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, como que faz, meu amigo da voz sensual e adocicada Malovani? Ô, filha da puta, me pergunta logo que eu não sei, malandro. É mexidãorocks@gmail.com, é isso? Isso! Ah, caralho, certeza, porra. Se você quiser dar um abraço no meu amigo Patrick, que agora tá doce como mel. @PatrickMorta no Twitter. Por que ele tá doce como mel? Não entendi. Ele tá menos ranzinza, eu tô aproveitando isso também. Toma cuidado, Patrick. Encher o cu de formiga aí é um problema, filho. Você não sabe. Você não sabe. Cuida da coisa. Mas só se pode no Twitter, Patrick. Sim, é. Eu decidi que é só no Twitter agora. Nossa, velho! Ô Malofane, só completando seu comentário que você fez pro Patrick aí das formigas. Além das formigas, tem que tomar cuidado depois, é com o tamanduá. Tamanduá mexe a linguinha, né, pelo menos. Aquela lingona. Se você quiser um contato com o meu amigo Patrick... Patrick Mura. Se você Chega, já passei meu contato. Já passou. Se quiser um contato com meu amigo Malovani Bruno. @MalovaniXin, acho que no Twitter. E @ vai no Facebook e põe Malovani que tu me acha lá. Se você quiser um contato com a minha amiga mais gente boa e bem-humorada, que deu ar da graça e seriedade para o podcast de hoje. O que você tá querendo? Tá querendo alguma coisa? Não. Ele tá querendo seu Facebook. Ele encheu tanto minha bola que eu fiquei recomendo agora. Qual que é o meu Facebook? Ana Carla Murta. E Twitter tem? Claro que não. Tem, mas não usa. O Patrick tá usando o dele e ela tá usando só o Facebook. Oh, meu Deus. Se você quiser um contrato... Contrato. Manda o currículo, Se você quiser um contato com o meu amigo Diego Mendes... Pode ser pelo... facebook.com/DiegoMendes, entra no facebook.com/ThiagoTMendes ou no @ThiagoTMendes. Contate-nos, escreva-nos, não deixe de comentar. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, 5 estrelas pra não perder o costume. Isso aí, galera. Dá um joia pra nós. Por hoje é só, né? Obrigado e até mais. Até mais, gente. Tchau. Tchau. I have to go now. I have to go now. Tchau! Triste. Pera aí, rapidinho. Arthur acordou? Acordou e... Tá. Tá gravando na cama, né? Uhum. Então ele... Vixe Maria! A casa do Patrick não tem dessa não, filho. Grava na cama, na sala ou no quarto. E o negócio é chique, mano. Na cozinha. E quando eu percebi que eles falavam do nosso programa, eu meio que levantei. A Sara também se levantou, levantou a voz e clamou às alturas toda a sua felicidade por reconhecer o nosso crescimento. Olha só. Você pode mostrar desinteresse, má vontade, e a Cida fez a Sara gritar, não é o que eu tô falando? O pessoal fez essa greve e o que aconteceu? Peraí, o Arthur tá... O Arthur tá trabalhando, ele tá fazendo aí, a parte dele. Aí ajuda que eu sou cega também, aí piorou, bagaça toda. Acabou.